Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ciclo Consultor, edição terceira para 18 de maio de 2013. Antes de mais, quero fazer aqui uma pequena ressalva. Eu, na passada semana, ia cometendo uma gafe e não a cometi pelo seguinte. Na passada semana eu disse que não íamos ter entrevista no dia 18, que estávamos a tentar trazer um escritor, enfim, mas não sabemos se era possível ou não. Bom, e foi uma falha minha, que acabou por não ser, mas já explico, porque o programa, enfim, acabou, aliás, a entrevista que tínhamos com o conjunto Metamorfose, acabou então por ser adiada para o próximo dia 25 de maio, só mesmo por isso, porque senão hoje teremos a entrevista e da minha parte então uma gafe teria sido cometida, felizmente sem danos, no caso, porque a entrevista foi adiada para o dia 25, já está gravada, mas devido a problemas técnicos, a questões que nos limitaram, vamos apresentá-la apenas no próximo dia 25 de maio. Edição para hoje, então, o nosso Eclipse Total, que trará imensas novidades. Vamos começar pela nova de Kim Barreiros. O tema já está por aqui, já chegou à Rádio Antena Web, neste caso, sim, ao grupo Antena Web, e hoje vamos então trazer aqui o tema O Entra. É verdade, Kim Barreiros sempre, mais ou menos no seu estilo, com um álbum que não traz nada de novo, é verdade, é mais do mesmo, mas já lhe dizia, Kim Barreiros já disse que o meu povo gosta, não é? Não é bem assim que ele dizia, mas era uma expressão do género, numa entrevista que deu à Rádio Interim no passado dia 24 de julho de 2011. E pronto, é com ela que vamos abrir a edição de hoje do nosso espaço radiofónico, Eclipse Total, que hoje também trará lá mais para a frente a entrevista com o Daniel Agapo, ou conversa com o Daniel Agapo, que foi gravada ontem para o programa Eclipse Total e que então nos irá trazer um bocadinho sobre o que está muito breve para acontecer no evento manifesto a realizar já amanhã. Vamos para já a música, o Entra, música nova de Kim Barreiros. Esticar o fole, a vida não é fácil, é dura, não é mole. O tempo é de crise, embora não pareça. Quem quer andar para a frente tem que levantar a cabeça. Mal não entra, não entra porque está mole. Para levantares a cabeça tens que esticar bem o fole. Mal não entra, não entra porque está mole. Para levantares a cabeça tens que esticar bem o fole. Rapazes, raparigas, todos a vergar a mola. Não olhem para o relógio no trabalho ou na escola. Crise atrás de crise, é este o nosso fado. Aqui vai uma dica, cantem comigo o ditado. Mole não entra, não entra porque está mole. Para levantares a cabeça tens que esticar bem o fole. Mole não entra, não entra porque está mole. Para levantares a cabeça tens que esticar bem o fole. Tens que esticar bem o fole. Mal não entra, não entra porque está mole. Para levantares a cabeça tens que esticar bem o fole. Mal não mais duas músicas depois desta novíssima de Kim Barreiros. Vamos agora ficar com outros dois temas, dizia eu. Vamos primeiro aqui trazer um tema de Andreia Carneiro, ela que nos canta Tu Não És Para Mim. Uma música interessante, muito engraçada esta, que vamos aqui ouvir. Mas antes tenho outra para vocês. A nova de Rebeca é mais um single que chegou aqui à Rádio Internacional nesta semana. A música chama-se Pereré. Ora, o que é o Pereré? Vamos descobrir nesta edição do nosso Eclipse Total. Pois já adianto que é uma nova dança, mas vou deixar que a Rebeca conte o resto. Como é que a dança surgiu? Quem é que foi o primeiro par, digamos assim? Ela vai contar isto tudo na música que vai ouvir já de seguir. Atenção, porque ainda vamos ter também novo single Susana, este muito especial, já que o álbum só sai no próximo dia 27. Portanto, a Rádio Mediterrânea tem, já desde o dia 16 de maio, música nova da cantora Susana e que hoje vai passar então aqui no nosso Eclipse Total. Não para que então daqui um bocadinho também a entrevista com ou conversa com a Daniela Gapo, mas antes trago para vocês estes dois temas: Rebeca com Pereré e também a música de Andreia Carneiro, Tu Não És Para Mim. Rebeca. Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré. Ai, o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré. Rebeca. Ai, é tão bom recordar a nossa primeira vez. Tu a beber num baile, louca para te conhecer. Eu tinha uma dança nova, só que não tinha par. Já que tu não avançavas, então tive que avançar. Atravessei o salão e lá fui pé ante pé. Ai é ou não é? Ai é ou não é? Tocava a minha canção, cheguei-me à frente e sorri. Não foi pela tradição, me apresentei-me eu a ti. Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré. Ai, o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré. São dois passitos para a frente, dois passos para trás, mãozinha na cintura e vamos ver o que isto dá. São dois passitos para a esquerda, direita também, mãozinha na cintura e depois logo se vê. Pelo

Vamos então ouvir um novo tema da cantora Susana. O tema chama-se, como disse, O Que For Será. E daqui a um bocadinho terão breve entrevista com a cantora, com a Daniela Gapo, uma das promotoras e organizadoras deste evento, que é o Molly Fest. Vai realizar-se amanhã. Quando a vida dá menos do que tira e te faz cair, quando já não há esperança no horizonte, tens que sorrir e olhar em frente, não deixar o que sentes apagar esse fogo em ti. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás: esquece o passado e o que for será. Não baixes os braços, dê o teu destino as voltas que der. Faz a tua sorte, só tens uma vida para viver. És forte, no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás: esquece o passado e o que for será. Novamente, depois da nova música de Susana, agora vamos para outra Susana, a Susana Félix, que nos vai trazer o tema Subtil. Eu sei que este tema não é dos mais recentes, ou melhor, não é o mais recente, digamos assim, se bem que é dos mais recentes, faz parte do último álbum do Procura-se, mas mais do que isso, é o tema que vai introduzir a próxima conversa. Conversa com a Daniela Gapo, ela que é um dos nomes responsáveis pelo evento Manifest. E que então nos vai falar um bocadinho sobre este evento. Vamos então conhecer, vamos então ouvir esta conversa, gravada ontem, curiosamente, com a Daniela Gapo, do evento Molly Fest. Antes, e já me esqueci, antes de passar a entrevista, a música com a Susana Félix, chamada Subtil. Guardado no silêncio dos teus. nos gestos, nas palavras, no olhar. Vagueias pela casa ao boa noite novamente, já cá estamos depois de Susana Félix. Subtil foi este tema que eu escolhi para intercalar a minha intervenção anterior com esta entrevista. Entrevista com Daniela Gapo do evento Molly Fest, que se vai realizar já amanhã para os ouvintes que estão a ouvir esta emissão. Apenas daqui a dois dias, bom, já no entanto, para os ouvintes que estão... Aliás, para os ouvintes não, agora para a Daniela, com quem estou aqui ao Skype. Olá Daniela, muito boa noite. Olá Carlos, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nada, é um prazer. Voltamos a ter a Daniela e na próxima semana também a Patrícia, já é algo que também já vamos adiantando, para esta que é então a segunda edição do evento Molly Fest, e obrigado então por contarem também connosco novamente para a promoção do evento. Daniela, nós já na passada semana tivemos aqui em entrevista o Ferreira dos Giovanna, que é uma das bandas que vai estar, portanto, no evento. Vão atuar às 3 da tarde, já agora vou aqui reforçando. Sim. Vão atuar às 3 da tarde. Como é que estão a correr os preparativos? Portanto, vocês, ou melhor, até antes de mais, que bandas é que vão participar neste evento? Vocês já têm o cartaz fechado, ainda não a 100%? Como é que estão as coisas nesse sentido? Bem, o cartaz já está fechado há algum tempo. Neste momento agora estamos a fazer os preparativos para o dia seguinte. Pronto, estamos hoje, decidimos reunir hoje para fazer aqueles preparativos finais que têm que ser feitos. Por isso aí está, não é? Exatamente. Então pronto, vou dizer o nome das bandas que vão participar este ano no nosso festival, que é os Fuck You Brand Bus. Atuam às 14h15 na RIA. Os Giovanna, que é às 15h, como já tinha dito, na Praça 14 de Julho. Temos os Ecos, às 16h, na Praça Marquês de Pombal. Logo a seguir temos os Deus Machine, que é às 5h, na Rua do Príncipe Perfeito. Depois temos o Modo Mudo, às 16h, às 16 não, peço desculpa, às 18h, no Mercado Manuel Firmino. E para finalizar o festival, temos os The Lyman Lovers às 7h no Cais da Fonte Nova. Tudo isto, e para quem não está localizado, tudo isto na cidade de Aveiro. Exatamente. Portanto, vai ser mais uma vez um evento que vai dar música um bocadinho a toda Aveiro, que é uma cidade naturalmente, ou enfim, já é costume, uma cidade cultural. Digamos que, portanto, houve o primeiro evento, houve aquele momento do vamos fazer um segundo, não vamos, vamos sem dúvida, mais ou menos, e de repente o evento, enfim, acaba mesmo também por se concretizar. Este ano estão, quais é que são as vossas expectativas em termos de público, em termos de enfim, no geral, quais é que são as vossas metas ou as vossas expectativas para esta segunda edição do Molifest? Assim, desde o primeiro evento, não é? Era uma experiência completamente nova para todos que fazem parte da equipa, e no final do dia decidimos automaticamente que íamos fazer o segundo. E este ano aqui estamos, não é? Porque as pessoas gostaram bastante e pediram, façam de novo. E a expectativa é, estamos com boas expectativas, temos bastantes visitas no nosso página do Facebook. Já aproveito para ir lá para dizerem que estamos a tentar chegar à meta dos 1000 antes do festival, antes de domingo. E estamos confiantes que vamos ter ainda mais pessoas este ano a assistir, e depois a divulgação este ano já melhorou um bocadinho. Quando passado tinham dito, pronto, não tinham reconhecimento do evento. Este ano já andamos a divulgar já há algum tempo, temos feito vários eventos ao longo destes meses até ao festival. Estamos com boas expectativas, esperando que o São Pedro seja nosso amigo. Exato. Também é importante, não é? Até porque quem vai atuar na RIA tem mesmo que ter bom tempo. Sim. E pronto, preciso mesmo com essas ameaças que o dia corra lindamente. Exato. E o Molifest assenta numa... Aquilo que eu vou percebendo do Molifest não tem custos, não é? Ou seja, as pessoas que vão assistir aos concertos, eles têm custos, são grátis, como é que é? Não, o Molifest é mesmo... não tem custos nenhums. É assim, neste caso nós não pagamos às bandas, não pagamos a quem nos ajuda, nem nós recebemos nada. Isto é só o trabalho nosso que decidimos organizar, decidimos levar para a frente porque vimos que a cidade precisava. E depois já do primeiro festival, a primeira experiência que nós tivemos foi que era bastante útil, e que o sentimento que nós concluímos no final do festival é que sentimos mesmo bem ao fazer alguma coisa para oferecer à cidade. E é tudo com apoios, patrocínios de várias empresas da cidade de Aveiro que nos têm apoiado bastante e que vêm um bom evento para ajudar não só à cidade, mas aos comerciantes da cidade. Pois, porque no fundo traz pessoas também, não há pessoas que vêm de fora da cidade de Aveiro, acredito que várias vêm fora da cidade de Aveiro. Sim. Até porque algumas das bandas, e o caso do Giovanna é um deles, não têm estritamente raiz na cidade de Aveiro, nem sequer no distrito. Exato. Portanto, vão, nem que seja, enfim, será mais do que isso, mas quase que é obrigatório, entre aspas, os amigos dos elementos das bandas, e depois trazem outras pessoas por consequência, mais os fãs do próprio festival. Alguns acredito que voltarão do ano passado para este ano, não é? E que venham de fora. Também é um atrativo comercial, não é? Para todos os efeitos, não. E depois, deixa-me só, desculpa, dizer uma coisa. Há uma diferença, por exemplo, deste ano para o outro. É que o ano passado nós convidámos bandas, convidámos bandas só da zona de Aveiro. Este ano nós decidimos abrir um concurso para quem se quisesse. Era aquilo que eu ia fazer referência. Pronto, para quem se quisesse inscrever, e demos as condições, não é? A única coisa que nós oferecemos aos músicos é uma oportunidade para se fazerem divulgar, não é? Porque hoje em dia, para terem um espaço, têm que pagar, têm que. E acho que é uma boa oportunidade de darem um concerto ao ar livre e numa cidade. E depois oferecemos um pequeno lanche e o que eles mais precisarem, apoio técnico, tudo é oferecido. Exato, pois porque era aí que eu ia chegar precisamente. No ano passado, recordo-me que andaram à procura de bandas, não é? Para preencher esse calendário. Sim. E este ano fizeram o contrário, ou seja, foram as bandas que foram ter com vocês. Exatamente. Mediante o concurso que abriram, mediante as vagas que abriram, foram ter com. Ou seja, isto de repente tomou assim uma projeção. Pronto, se no ano passado teria que ser assim obrigatoriamente, este ano poderia ter que ser assim, porque apesar de tudo é apenas a segunda edição, mas já nem foi preciso. Portanto, este ano as bandas procuraram, dentro do concurso que vocês lançaram, tiveram até a hipótese de escolha, não é? Sim, sim. Nós tivemos que reunir-nos, não é? E tivemos a fazer mais ou menos, juntar um bocadinho os estilos das bandas. E é muito bom, não é? Vermos as bandas a quererem vir participar, não é? E a verem o partido que podem tirar de participarem num festival. Embora seja pequenininho e seja o segundo ano, já tem um bocadinho de projeção, não é? Exato. E este ano o evento acaba por ser mais, em termos de horas, mais pequeno. Pelo menos ficou esta impressão, sim, porque sim, sim. Acaba, creio que, hora e meia antes, uma hora antes. Sim. Foi porque foi possível, foi a opção. Sentiram que as pessoas nas últimas horas já tinham uma dispersão maior? Não, sinceramente, isto tem tudo a ver com logística. A partir de X horas pagamos por causa do barulho e é exigido muito mais coisas a partir mais para durante a noite. Então nós encurtamos um bocadinho, porque nós é o segundo ano e como ainda não temos assim muitos apoios, não temos dinheiro suficiente para pagar licenciamentos. Uhum. Pronto, era uma pergunta que tinha de facto com bastante curiosidade, porque apesar deste ano haver uma aderência maior das bandas, o tempo acabou por ser mais pequeno. Alguma antagonia, mas com a lógica, a sua explicação, e aqui está ela, não é? A questão da. Não, é porque no ano passado, pronto, acabou por volta das 21h30, creio. Mas o ano passado. Peço desculpa, é o ano passado, pronto, como foi a primeira vez, estamos super ansiosos e. Exato. Pronto, só vemos tudo assim em cima, é preciso licença para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E como foi tudo assim em cima, conseguimos contornar, entre aspas, não é? Mas este ano já não, já tivemos um processo diferente, já processámos melhor para não termos os problemas que tivemos o ano passado. Exato. E neste momento os preparativos, ou seja, há ainda, digamos, nós que estamos a gravar esta entrevista sexta-feira à noite, estamos a sensivelmente 36 horas, enfim, um bocadinho mais do evento. Digamos, para este, ou seja, a abertura, como é que vai ser a abertura do evento? Ela também já está definida? Ou ainda alguma coisa para definir? Se estiver tudo definido e daquilo que possam contar, como é que vai ser a abertura deste festival? Vai ser na RIA, como já nos falou? Sim, vai começar aí. Só que este ano nós vamos dar umas surpresas nas zonas onde vão estar os músicos a tocar, as bandas. Vamos decorar um bocadinho essa zona, não vai ser só a banda, as pessoas vão poder usufruir das coisas que estão lá. Exato. Mas isso é uma surpresa. Então, exato. Então, para quem não conhece, digamos assim, alguns acessos à cidade de Aveiro, onde é que pode encontrar alguém do Molifest para obter esclarecimentos? Pode ir à nossa página do Facebook, que é o Facebook Molifest. E lá até tem o nosso, agora esqueci-me do nome, o nosso programa, que tem lá o percurso todo da cidade e os pontos onde vão atuar as bandas, e provavelmente no dia do festival vão encontrar alguns voluntários com uma t-shirt amarela a dizer Molly Fest. A nossa t-shirt vai ser preta, mas com as letras amarelas. E pronto, acho que tem funcionado muito bem a nossa página do Facebook. Temos o nosso endereço, que é o Agora esqueci-me do nome do endereço. Peço desculpa. Via Aveiro, não é? É festival. Peraí, peço desculpa, esqueci-me. Pronto. Enquanto a Daniela pesquisa este dado, vou então recordar estas informações de forma mais sucinta. Evento Molifest, amanhã, para quem está a ouvir a nossa emissão, amanhã, a partir das 14h15, na RIA, vão ter, então, vai ser então o primeiro espetáculo, e faço já também aqui referência, porque passaram por cá na passada semana, no nosso Eclipse Total, os Jubani. Eles vão estar também, neste caso, na Praça 14 de Julho, já agora para o Hugo Ferreira, esta pequena brincadeira de que ele não saber o nome da praça. Se estiver a ouvir o programa, já fica a saber qual é o nome da praça em que vai atuar. Praça 14 de Julho, a partir das 15 horas, isto, como disse na passada semana, perto da Praça do Peixe, para quem não estiver localizado pelo nome, a Praça do Peixe vai com certeza saber onde é que é. Mas pronto, tem também, ou seja, é mais um dos nomes que vai estar no evento. E os Modo Mudo, que apesar de não terem realizado connosco a entrevista, tiveram a gentileza, e também aqui aproveito para agradecer, de nos facultar o seu EP na íntegra, para aqui também o passarmos, e aliás é com ele que vamos fechar esta entrevista. Não sei se a Daniela já tem esta informação, então, que... Sim, peço desculpa. Estamos com tanta coisa que eu dei-me uma branca. Então, o contacto também podem nos contactar por molifestaveiro@gmail.com. Pronto, ainda tem algum tempo. Se bem que eu acho que a página do Facebook, dada a situação, ou seja, dado o facto de estamos a poucas horas do evento, porque os ouvintes que vão escrever este programa já terão... já será a menos de 24 horas do evento... talvez seja mais seguro as informações que estão disponíveis no Facebook. Sim. E depois, enfim, as tecnologias também ajudam. Chegar a Aveiro hoje é mais fácil com as tecnologias, o Google Maps, etc. Hoje é mais fácil chegar à cidade de Aveiro, mesmo que não, tanto que nunca lá tenha ido, é mais fácil chegar então à cidade de Aveiro. Daniela, eu quero agradecer-lhe... quero agradecer sinceramente por esta entrevista. Agradecer-lhe, enfim, por mais uma vez à Daniela e a toda a equipa do evento Molifest, por mais uma vez contarem com a Rádio Antena Web para a divulgação deste evento. E caso se realize um terceiro, porque, enfim, eu achava que sim, não é? Caso se realize um terceiro, a pergunta será uma pergunta mais aprofundada para a retrospectiva com a Patrícia Monteiro. Mas agora, que sejam mais centrados no segundo do que no terceiro, não é? O segundo ainda vai acontecer, e enfim, não é? Depois daí lá tirarão as vossas decisões. Mas portanto, agradeço sinceramente o facto de contarem connosco para a divulgação do evento, e que corra tudo pelo melhor, corra tudo bem. Bem, Carlos, só me resta mesmo também agradecer-te, eu e a minha equipa, por dar-nos esta oportunidade de divulgação. Nós precisamos bastante de divulgar ainda bastante o nosso festival. E também espero que sim, que corra bem e que São Pedro esteja do nosso lado. E pronto, e não percam esta oportunidade já no próximo, já no domingo, que acho que vai ser bastante interessante, mais uma vez. Pronto, muito obrigada mesmo. Nada, vou só apresentar a Daniela que não desligue. Nós vamos ficar com um dos temas do disco do EP dos Modo Mudo. E uma vez que ainda não falei aqui, aliás, uma vez que já falei aqui que estamos a gravar no dia 17, informo que, pronto, vou dizer depois de ouvirmos a faz. Ainda uma questão aqui a decidir na própria produção. E depois então vou regressar. E é então aí sim dir-vos-ei qual foi a faixa que escutamos deste EP dos Modo Mudo, a quem mais uma vez agradeço por nos terem facultado esse EP. Vamos dar música aos Modo Mudo. Eu despeço-me, voltamos daqui a pouco para continuar este Eclipse Total. Até já. Isto entra por aqui adentro. Num estado de ansiedade reside a capacidade de ler as letras que se completam num instante luminoso, de cores inspiradas numa razão própria, numa dimensão única dos momentos. Porque viver é explorar, nem que esse desejo seja não ter, e perceber a verdade atrás de quem não tem. O segredo é comum e o poder é próprio, o sentido é fixo no lugar. Ficamos então com esta conversa com a Daniela Gapo. Amanhã então o evento Molifest a realizar-se, como já disse, amanhã um bocadinho por toda a cidade de Aveiro, aliás, como falamos agora. Também ouvimos música dos Modo Mudo. O tema é a faixa número 3 deste EP e dá pelo nome de Quadros. A música então que acabamos de ouvir nesta edição do nosso Eclipse Total. Vamos seguindo com mais música, agora não propriamente com novidades, mas com músicas, sim, são recentes e já deste ano de 2013. Primeira, Carmen Souza, cantora cabo-verdiana, que nos canta este Manhã de Dezembro. Também para ouvir Tita Cantora com Samba com Furaná e ainda a voz da cantora Sónia, que nos canta Eu Só Te Quero Dizer. São três músicas de um género um bocadinho diferente, mas são músicas que vamos então passar a escutar. E atenção, porque ainda vamos ter novidades nesta edição do nosso Clube Total. Vamos ter também aqui por aqui o novo single dos The Lucky Dukies. E mais, para já não conto. Senhoras e senhores, Carmen Sousa com Manhã de Dezembro. Manhã de Dezembro, sais da saudade. De manhã, de hoje, disse que até 3 horas para trabalhar na campo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, se dia cedo, se eu faço a dor. Ai, ai, ai, ai. Manhã, de dezembro, truques, trabalho, trabalho, a cama. Ai, ui, na cruca, também, também. Cola, boi, suor na rosto, na cai. Manhã de dezembro, trabalho na horta da cansa. Manhã de dezembro, o disco sem espelho. Manhã de dezembro, criança da brinca. Manhã de dezembro, ai, ai, ai. Vai pra escola, sem tata. Ai, ai, ai. Canal 1. novidades. Mais novidades, a verdade. Vamos agora ficar então com o novo single dos The Lucky Dukies. São um nome conhecido e interessante, sem dúvida, no panorama musical português. E para quem não conhece os The Lucky Dukies, eu vou apresentar-vos o novo trabalho. Chama-se... Aliás, a faixa que eu vos ouvi, se isto é correto, chama-se... You Will Love Me, é como se chama esta música então dos The Lucky Dukies, um álbum que tem, imagine, 12 faixas e são todas elas de uma qualidade notável dos The Lucky Dukies. Enfim, foi de certa parte aquilo que nos habituaram desde que iniciaram o seu percurso, a sua trajetória. Vamos ter também nesta edição, ainda mudando um bocadinho as agulhas, mais duas músicas novas de David Danis, acho que há algum tempo, mas de Graciano Sagas chegou apenas nesta semana. David Danis traz-nos Cor de Morango, enquanto Graciano nos pergunta, Graciano Sagas nos pergunta, quem é o papá deste bebê? Pois é, ora, ela é uma música que muda a linha literária do Graciano de Saga. Ele que, de certa parte, nos habituou à canção da saudade, não quer dizer que não tenha, mas habituou-nos à canção da saudade como single. Depois passou por uma fase um bocadinho mais brejeira, e há que dizê-lo. Agora decidiu lançar-se numa fase um bocadinho mais inofensiva, e porque as letras anteriores, não é? As mulheres que têm... Que, enfim, que agora não tem pelo, enfim, e tal, e explica onde é que ele está a situar, de uma forma que não deixa margem, não é? Até os miúdos já veem que ele percebe. Depois lançou-se por uma canção bastante polémica, que foi o Xing Xing Shai, e agora então, este quem é o papá deste bebê? É uma música engraçada esta e, como disse então, inofensiva. Aliás, é até bastante divertida. Mas antes, You Will Love Me, a música nova dos The Lucky Dukies, que também vai tocar aqui no nosso Eclipse Total daqui a pouco, as despedidas. Yeah, this is the end of this song.

guardava cada sentimento bruto, cada dor, cada vitória, cada gargalhada numa caixa. E fiz dessa caixa a minha música. Deuses sem glória, fome que afogo, o ar de revolta, o sentido que assombra, imponência notória, referência contida, mundo em memória, reflexo de vida. Asa na mão, leite, discorda, caneta que se escreve com a alma própria. Face do perigo, sentido, senti poesia fraca que se mata em mim. Palavras perdidas, momentos de nada, entrada de amor com angústia guardada, alma transcrita, início dos tais, calma que sentido, vício dos mortais. Novos jamais, locais infernais, rebento com tudo. Guardo a mais, cheiro a morte, forte fragrância, chapadas da vida, levadas na infância, sentidos de cada essência e ganância, lentes de ilhaço, rasgou na garganta, mente que espanta o sorriso que a vida, fantasia em almas que se ressuscitam, prazer do insólito, incógnita minha, fetiche de facas que sinto na espinha, o rasgo de chacas que alinho na forma dos cães que me rasgam e o coração tomam. So then you can't separate the neurological function of a human being from the environment in which he or she and continues to exist, and this is true throughout the life cycles. Mágicas linhas espumem o quase, palavras minhas em pontos de impasse, sentimento voz, uma vez mais, na ponta da língua, vazio que cai, futura pressão de tudo que tenho, pedras que trago, diamantes no peito, lunar de agosto, magia, inocência, criança sem posto, alma ou presença, fazendo-me assim, como um das qualquer, vendo o mundo com letras e papel, mal que tenho, manifesta sintomas, medo e contra, passo de sombras das nuvens que deixam cair o sentido, oceano aberto, meu porto e abrigo, abrigo. Sentir infinito é deixa-me matar crentes em igrejas, é o altar do sacrilégio, oceanos dentro de mim. Deixa-me severamente apático, eu amo a tempestade que inflama no meu crânio. Adoro o escuro e o medo que ele conduz. Mostrar-vos a minha raiva enquanto ela vos puxa. Apagar velas com socos, deixar atuar a adrenalina. Sentir o suor vos corre e brincar com a vossa vida. Cruzar com a vossa cara em frente de toda a família e fazendo os vossos olhos parar.